meu chinelo vai torar no meu caminho, o cabresto vai soltar. Faz muito tempo que com ele eu vou seguindo, já tá no ponto de quebrar. Meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar no meu caminho, eu descalço vou ficar. Eu vou pisando no cimento de mansinho, pro cabresto não forçar. Meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar no meu caminho, meu chinelo vai torar. Caminho devagarinho, com muito medo do cabresto se soltar. Quando eu chegar em casa, boto um arame pra consertar. Só compro outro quando não der mais pra usar. Meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar no meu caminho, eu descalço vou ficar. Eu vou pisando no cimento de mansinho, pro cabresto não forçar. Meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar no meu caminho, meu chinelo vai torar. Caminho devagarinho, com muito medo do cabresto se soltar. Quando eu chegar em casa, boto um arame pra consertar. Só compro outro quando não der mais pra usar. Meu chinelo vai torar no meu caminho, meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar, meu chinelo vai torar.